viagem dentro do busão, mas legal. Dá pra pular um skip dessas coisas que a gente precisa montar? Dá pra montar um skip assim? É, porque, por exemplo, se você pegasse aquela tela aqui, você já abafava um pouco o som. Quer ver, tem forma. Ou se a galera não estivesse tocando roda de viola. E aí a fita transformada. Pô, tem que ver só montar, então. Deixa ela deitada, que é perigo. Várias, eu vou mandar consertar aquela, a portátilzinha que é a melhor que tem. Mas eu tenho uma PD 170 e tenho uma dessas 70. Mano, eu fui convidado várias vezes por vários movimentos para falar desse negócio da crise do terceiro setor e para ver como é que junta, como é que digitaliza os caras. É difícil. A história do Ibase foi isso, na verdade. Para você ver como foi uma tentativa fracassada. A história de Porto Alegre do Fórum Social Temático. A ideia original dos caras do Ibase era essa. Não teve menor condição. Na Rio Mais 20, também. Queriam, a gente pulou fora antes. Então, vamos... os caras de base vieram, ah, vamos lá pra Cultura do Esporte, porque tá foda, o movimento, os movimentos de base que estão na coordenação são muito atrasados. Eu falei, aqui ó, eu não vou me meter nessa furada aqui do FM. Oi? Ah, não, tem que ir, mas não. Então, vamos ali, né, na esquina. Vou até o Rio de Janeiro ficar na Cultura do Esporte. Com esses caras cagando na nossa cabeça. Ah, eu tô ligado, filho, mas eu prefiro que eles venham no... Saca? Vem no meu quintal. Porque se eu chego lá, eu sou minoria, gente. Vai tomar porrada de tudo. Prefiro... Vamos... Território neutro, sabe? Vamos junto. Construir. Aí eu acho que ali nem tinha, ali nem tinha essa ideia de abertura pra diálogo nesse. Ah, então, tinha, é. Imagina, é. A Rio, eu acho que a gente é a excrescência de toda. Também, né? Thank you. show. Isso é o que mais me irrita, assim. Porque até eu sou muito capaz de ir lá e conversar e passar muito tempo. Agora. Não é desinteressado. É muito diferente de desinteressado. Eu acho que é pior do que desinteressado. É eles acharem que não precisa.